Aí, DJ Alisson, solta som. Vamos começar a nossa resenha desse jeitinho. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Dúvidas não sobrepõe a paixão. Tão pouco tesão que encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por... Vamos liberar energia total, galera! Você me chama, tô pronta, vem me... Assim, Alisson! Eu já quero te encontrar, és meu tudo... Joga pro céu, libera energia! Energia! Nem o sol, nem a lua... E as estrelas? E as estrelas brilham como o seu olhar. Vou gritar... Grita aí! Pra o mundo ouvir que te desejo... Hoje vocês são... Você é o meu par perfeito... Você é o meu par perfeito. Energia viva. Live. Vamos começando! Preparem-se para o surreal. Os corações no mesmo beat. Coração acelera. Porque ao vivo é muito melhor. Playlists em altas mixagens você só ouve aqui. Porque o que ele toca, ninguém toca. O monstro chegou. O cara do momento. O showman. DJ Alisson. Alisson. Agora só quem é do Pará, joga o braço pra cima! Quem é paraense aí, meu irmão? Vamos assim, ó! 5, 4, 3, 2, lá vai, bebê! Lá vai, fogo! Assim, no caqueado vem assim. Aonde é sal, ó? Vai! Sal e dá-lhe sal. Sal. Sabe quem dele sal hoje? Sal. Foi o Paysandu ganhou, hein? Sal. Quem é do Paysandu aí? Joga o bracinho pra cima. Sal. Agora quem é do Clube do Remo que tá representando o Pará na segunda onda aí? Sal. Joga pra cima. 3, 2, 1, lá vai! Atenção, mulher. Tô com fome de você. É assim, showman. Dali, joga a mãozinha pra cima. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Joga a mão pra cima e agora dá-lhe sal. Você me perdeu. Joga o braço pro céu e dá-lhe sal, ó. Sal. E quem é do Clube do Remo também dá-lhe sal. 3, 2, 1, vai. Vai, moleque doido. já chega pegando fogo, papai. E aí, Nenê? Bora, Moranguinho! Tá aí o meu parceiro Diego também. Valeu, Diego, pela mídia total. Esse aqui é... Alô, Gabi! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batistão, ele veio! Vai! Batistão e o Doutor Igor estão comigo, papai, que fronteira! Eles disseram, Elisson, bora botar um bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. E ela? Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Que ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, oi. Bora, meu parceiro, João Paulo. Muitíssimo obrigado pela receptividade. É a Barbearia Brooklyn. Tá registrado, hein? Tamo junto, JP! Assim, assim, só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Joga o bracinho pra cima, joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Bora, Fortaleza! E ame quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até o DJ Ellison. Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagino. E aí, Claudinho? Alô, play! Eu não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Não se nega pra você. Vai nega. Alô, Rubinho! Aquele abraço, bebê! Grande Rubinho! Um abraço do showman pra você. Ele disse: isso vai, papai! Então anda logo, som na caixa! Angela Parente, o Bruno, meus grandes amigos da Barbearia Brooklyn. Showman ganhou uma cortesia top hoje. Melhor forma de curar é dizer adeus. Banda batida do sei que não, até finge bem, mas é em vão, porque eu sei e não desejo isso pra ninguém. Bora, Caia Ribeiro! De ir além, então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro, até porque ninguém é de fé. Não diz. Muito obrigado também, meu parceiro Vitor, da VH Imports. O cara presenteou o showman aqui com um relógio muito top. Não pode ir além. Esse aí, viu? Exclusivamente pro DJ Ellison! E pra não piorar este erro, vê se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh. A nossa história chegou ao fim. Aí, papai! Não, nós vamos ficar por aqui. Ora, Selma! Oh, a nossa história chegou ao fim. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Joga o dedinho pra cima e vai girando, girando, girando. Girando, girando, é o tais saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego. que lembra do carimbó? No passinho do carimbó, no passinho do carimbó. Bora play, bora play. O Railton Soares, também a Lauriane, da loja Tá Na Moda de Belém. Valeu, mano. Já? Rapaz, tu tá demais, hein? Bora, Claudinho! Pop Live. Pega aqui, Alisson, pega aqui. Um abraço com muito carinho ao meu grande amigo Valci, a Priscila, a Ângela e também a Ana Luísa, paraense que mora em Fortaleza, mas são simplesmente 100% paraense, papai. Ó, oh, bora pegar pesado nas marcantes agora, vai! Não vai, não vai. Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforme. E a nossa amiga Jéssica Meirelles tá aí com a gente ao lado do seu grande amor, o Bruno, direto de Belém. É da família também. Como em sonhos que eu tenho com você. Super-herói que nunca viveu um amor de ilusão. Se você achar essa canção que me leve a você, te peço, cuide bem de mim e não deixe eu fugir. Bora viajando, showman. Gino! DJ Alisson! Eu sei ser DJ. Então vem! Procuro as luzes que encontrei em seu... Chegando junto, minha grande amiga aniversariante da noite, Jéssica! E aí? Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer, das cartas que escreveu, falando de amor. Seu olhar pedindo pra me conquistar, lembro de quando me chamou para dançar, falando baixinho. O que que você é, bebê? Eu sou. Toda a família Borges, lá de Salinas, Salinópolis tá fervendo também lá, viu, meu irmão? Trio das aparelhagens. E também pro Marques e toda a família aí, viu? Direto da Suíça, meu irmão. É o gringo, né, papai? Vai chover! Meu parceirão JP João Paulo da barbearia Brooklyn, sucesso no Pará e sucesso também no Ceará, meu irmão. Tamo junto. Perfeitos momentos quando juravas amor, e guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. Cadê o Alex? Tá aí também? Ainda ontem insisti em ti. Chega, Alex, chega, chega minha conexão. Não sei por que não atender. Vem. Faz o coraçãozinho. Meu coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você, amor. Tá bonito. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Pra mim foi bom. O showman. Agora, Jéssica, parabéns pra você. Como prometido, estamos aqui, hein? Para o doutor Igor. E o seu grande amor também, claro. Acordamos todo mundo, né, Batistão? Daqui a pouquinho a gente vai botar um mesa aqui pra ficar todo mundo juntinho, viu? Te amo. Grande parceiro DJ Iago! Abraço, mano, muito obrigado pela receptividade. Telões aí, luz, som, valeu, Iago! Tamo junto, mano! Banda AR15, disparando sucesso! Como vou te esquecer se tudo me lembrar você? Essa é a nossa família do Pará, meu irmão. Toda a família Vieira lá de São João, de Pirabas, meu irmão. Valmir Silva também, Ivanei, Duda e a Clara. Olha essa aqui é pra vocês, ó. Vai! Bora, Elisson Júnior. Cara de balsa. Penso em você, não aguento mais viver assim. A noite cai, não te encontrei, meu amor. Não dá pra te esquecer. Vou como se sou o poderoso cobra. A galera de Salinas tá comigo! Eu tava chateada assim. Mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. Se pudesse eu voltava. É, com a prima daí, tá cedo ainda. Ao contrário, voltava aquele dia. E eu te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria. Não é amor. nosso povo, meu irmão, se reunindo, rezando. Aparece e o nosso grande amigo e irmãozinho Bruno. São aquelas músicas que realmente não podem faltar de jeito nenhum, showman. Essa aí vai pra aquele cara que pisou na bola com a gata, viu, meu irmão? É assim, papai! Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez te fiz sofrer, foi loucura da paixão, foi amor. Ele quer se explicar, ó. A sua estupidez. Você nasceu pra mim, eu preciso de você. E o quê? Porque ninguém vai conseguir separar você. Ele pisou na bola, né, meu irmão? E agora ele quer saber quem é. Quem será? Me diga. Esse cara que te liga antes de você deixar. Será? Será? Marcante, Ano Real, Ceará do Real, toda a galera aí da Cidade Nova em peso. Não sei porque você disse adeus, parece que esqueceu tudo entre nós. Desde a última festa a galera tá com a gente, hein, meu irmão? Na parede foi só o que restou, lembrança de um sonho de amor. Hoje vou sair, esquecer de tudo. E aí, meu parceiro Doutor Igor, da conveniência de maior sucesso do estado do Pará, Conveniência Mendonça. Ele invadiu o Cearazão, papai. Não tenho mais motivos pra chorar. Teu nome eu apaguei, tirei do celular. Não tenho mais motivos pra chorar. Nosso amigo Alan, a do Carmo também, a da Dani. Obrigado de coração essa galera de Belém aí curtindo. Sacana, hein? Hoje é aniversário também, a gente não pode deixar passar em branco. Aniversário desse grande amigo parceiro DJ Caian Ribeiro, tá de aniversário, showman! Duas paixões me dividem. E olha onde ele veio comemorar o aniversário dele, aqui em Fortaleza, do nosso ladinho. Parabéns, Caian! Tudo de melhor na tua vida, mano! Muito sucesso! Tenho que escolher. Esconder não dá, não. Escolher amor. Eu vou pegar. Rapaz, quem tá puxando toda a comissão de frente hoje é a Cati Lares, viu? Tô gostando de ver. Isso vai dar problema depois, eu tô sentindo. DJ Mariano, a inovação em remix. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. O que fazer se tenho que escolher? Está tão difícil esconder. Vem no caqueado, vem, vem. Olha o cabaré. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Vem pro cabaré, quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Aqui é assim, só tem mulher gostosa, é o reduto das poderosas. Aê garçom, me traz uma dose pro seu melhor uísque. Deixa elas à vontade pra fazer o strip. Faz não, faz não, faz isso não. Ah, que gostosa. Isso é muito saliente. Assim, showman. Vendo ela dançar no polidance. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Cabaré é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré, vem pro cabaré. Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré, vem pro cabaré. Férias de verão é rave no baile do 12. Droga e orgia, todo mundo louco hoje. Oh, aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Fala, Neto! Abraço pra você, José Kel! Aí também com a gente, Tayana! O Júnior, todos marcando presença com a gente. Obrigado! O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro. O que acontece em Fortaleza? O que acontece em Vegas? Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias. This is the rhythm of the night. Oh, night. Oh, yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. Oh, yeah. The rhythm of my life. Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Moitado, carne feita, aqui tá bom demais. Sexo no escurinho e mais tarde tem mais. Isso tá virando um vício, já tô no round 6. A chuva caindo lá fora, senta mais uma vez. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Segue isso, você vai. Olha o Murilo, rapaz, tá aqui com a gente. Obrigado, mano. Gostei de ver, hein. Tá. cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado e ainda estou no quarto olhando esse Dedê, rato. Tem um momento pra cada, né? Do passado. É. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós despelado, dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, de quatro, vai amor, eu senti a fúria do meu amasso. De lado, de quatro, é tu deixando e pai te dando aquele teatro. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós dois pelado, dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado. Se tem um momento pra cá, eu quero ver de quem é esse momento agora aqui, ó. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Oi! Vai, vai chorar, chama. Oi! Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar e vai ligar. Chama, papai, vai. Zé Mix Gravações, gravando tudo! Chama, chama todo mundo! Tá achando que eu sou chique, mas chega agora e depois esquece. Tu não me merece, mas o jogo virou. Tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a farra e o paredão. Eu tô chegando, prepara seu coração, baixinho, vai. Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar. Olha meu parceiro Rubens! Senti sua falta hoje aqui, hein, Rubens? Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Toma, toma, toma, toma! Vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Chama, pois se prepara. Daquele jeito, bota no paredão pra tu ver. Vai de Gelson. Hoje o reggae é lá em casa. Já chamei, foi as meninas. Todo mundo vai ficar muito doido de balinha. A danada tomou todas, olha o que aconteceu. Ela tomou uma coisa louca, ficou doida e se perdeu. Ela tomou uma coisa louca, ficou doida e se perdeu. E depois ela ficou falando assim: o quê? Sabotaram meu copo, fudeu. Me tacaram balinha. Sabotaram meu copo, fudeu. Me tacaram balinha. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. Toma, toma, toma, toma. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa. Bora, DJ Alisson. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Hoje tô de parada, vou gostar do vídeo que peguei na tua flota, tua cobra apareceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu. Ela subiu, desceu. Ela vai hipnotizar com a sua chata fatal. Ela vai hipnotizar com a sua chata fatal. Ela vai hipnotizar com a sua chata fatal. Ela vai hipnotizar, balança. Vamos dando um passeio em todos os ritmos de DJ Alisson. Desse jeito. Você pode me ouvir. Tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. Desculpa parecer assim. Não quero atrapalhar. Só me escuta e deixa eu terminar. Volta, bebê! E volta comigo, bebê. Volta comigo, bebê. Vem comer, volta pra você. Vem comer, volta pra você. Volta DJ Ellison, o original. Assim, assim, assim, assim, assim, bebê. O showman. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É, é o que tá tendo. Então, pedaço de amor pra todo lado. Tá o quê? Tá doendo. Tô sofrendo e ela não tá me atendendo. Vem, baby. Oh, baby, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular. DJ Ellison! Aí, ó! Levanta cedo, cala a puta que eu tô pronto. Deu muito conto com meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto. Humildade é a disciplina do sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto. Em cima da cela eu mostro que eu mereço meu troféu. Eu vou na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Eu tô perdido na surra de uma morena. Vou chegar junto pra sentir o seu perfume. É minha sina e a força da natureza. Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo. Se é minha sina e a força da natureza, tenha senha, certeza, vou dar conta disso tudo. Eu vou colar na vaquejada. Segunda-feira com certeza tô por cá. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa me esperar. Pessoal e uma galera animada que gosta de comer água tá em brasa. Nossa amiga do carro, empresa Sanches Saúde, muitíssimo obrigado. Estão final de semana, dois finais de semana junto com a gente, obrigado de coração. Agora, assim, de Marcelo, de Marcelo, de Marcelo, vai! E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe. Aí, Igor! Tristeza vai se matar. Vai, Batistão! Pra cima, pra cima, pra cima! Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado, meu remédio controlado. Fala, gordinho! Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Será minha semana, fim de semana, meu feriado. Meu médico controlado, meu médico arranhado. Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Para tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Que isso, amor? apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. É o quê? Isso que é vida. Fala, tá o quê? Aquele abraço, mano. Obrigado pela vida, Lotega. Isso que é vida. Transando todo dia. Tá aí, tá aí. Acorda pelado. Chama. Com você do lado. Que o nosso amor nunca vire rotina. Pra cima. Isso que é vida. O showman. DJ Ellison. Isso é vale do Denis. Ela tá querendo namorar. E eu sei bem onde é que isso vai dar. Vai que o beijo encaixa, vai que a aí, sete multimarcas. E também o Azul CDC. Ele abraça aí com a gente. Valeu, Azul. Ela vai olhar, vai provocar. Cheia de tesão. Parece miragem, mas é sacanagem. Essa mina vai morar no meu colchão. Ela é heroína e a porção. Sentou? Fica concentrado. Vem, vem. Sentar concentrado. Fica concentrado. Ela vai jogar, joga com o poder da sua sentada. Tentar concentrado. Fica concentrado. Sem que sentar concentrado. Fica concentrado. Tentar concentrado. Fica concentrado. Sem que sentar concentrado. Fica concentrado. Tentar concentrado. Fica concentrado. Essa aqui vai estourar. Estourou, estourou. Lá no camarote eu tô bebendo só uísque. No camarote eu tô bebendo só uísque. Esquece a maquininha, hoje eu pago com o pique. Esquece a maquininha, hoje eu pago com o pique. No camarote eu tô bebendo só uísque. No camarote eu tô bebendo só uísque. Esquece a maquininha, hoje eu pago com o pique. Esquece a maquininha, hoje eu pago com o pique. E o DJ Ellison só assim. Assim, assim, assim, assim. 3, 2, 1, vai! Everybody's going to the party, have a real good time. E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. Okay. batidão, chame. Essa música aí vai pra você que sente saudade de alguém que tá lá no Pará, meu irmão. Tem? Então. Sente saudade de quem? Sinto saudades do que a gente não viveu. Gênio, chega aí. Que eu vou te fazer feliz, nem que seja só por uma noite. Eu vou realizar os teus pensamentos e puro de amor. Por esse louco amor, não pago o preço. João Paulo, tá esperando aquela marcante pesada, né, João Paulo? Deixa comigo. E o DJ Alisson. Marcos Cauê, The Best DJ and Productions. Nosso som é massa e você vai gostar. Isso é o meloso do nosso cara. O rock doido é assim. Esse é o showman que tá tocando aqui. Se joga no passinho, vamos. Você disse assim pra mim, se jogando pra cima. Bora beber, bora beber, bora, bora, bora. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, você gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo. Muita gelada, meu irmão. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e mesmo você ficar com outra pessoa? Não vou não, já descansei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night, cê tá batendo muito mais que o grave. Quem sabe assim, ó. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo. Marcantes, Alisson. Vai, vai, vai, vai. DJ Alisson, mostra porque tu é foda pra tocar. E agora? Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Parceiro Gordinho, TH, grande TH, valeu, hein? Essa galera desde a primeira vez que a gente veio aqui pro Ceará, sempre nos recebendo com muito carinho. Ainda tenho seu nome, hey, me. Eu também. Também tenho seu nome, hey, me. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome. Gordinho. Escrito numa tatuagem de amor. Junto está seu nome, só daquele jeito, Alisson. Viaja, viaja, viaja. Do sucesso. Aí, DJ Alisson, detona! DJ Alisson! Não fui eu quem disse adeus quando tudo estava bem. Te ter aqui foi felicidade. E aí, meu parceiro Potiguar? Bora pra cima, até que não me abandona. Fotos de uma paixão. E aí, TH? Hoje rolam pelo chão. Aí, parceiro, brother. Do amor que existiu, não há nada mais. Juntinho, eu e vocês, vocês e eu. Juntos sonhamos, juntos está. Não tinha. Moranguinho marcante, Moranguinho marcante. Choro em silêncio, choro ao ver. Eu duvido se tu não já curtiu essa aqui no pop uma vez, ó. artista. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre, sempre, sempre. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas e aí depois? Mas veio você. Foi, não foi? Mas veio você. É uma história, né? Doutor Igor. O que é o amor? 3, 2, 1, vai! Vou escrever na rua pra todo mundo ver que eu tô na tua e eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer, mas tudo bem se conquistar. Com carinho pra todos vocês aí, viu? Deixando a beleza na galera. Vai! Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você, como lembrei de você. Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você, como lembrei de você. Tá tão difícil aqui sem teu amor. Batistão, um grande abraço pra toda a galera da RBet Sport, a galera que tá dando apoio total aí, é sucesso, ganhou, pagou na hora, é sucesso, RBet Sport! Eu lembrei de você, como lembrei de você. Joãozinho Vitor, da VHI Importes, aqui com a gente, alô Vitinho. O cara é brabo, meu irmão. Essa é a parada da mistura, funk com batidão. Mais um dia terminando e o clima esquentando, vou te ligar. E já tá tudo combinado. E a galera aqui tá tudo combinadinho. À noite eu já tô pronto pra buscar a minha gata. Quer saber, ouviu falar do... Joga pra cima e dá-lhe o vem. E hoje, Alisson, vamos até que horas? Vamos até que horas? 6 horas da manhã, não consegui dormir. Toda hora pensando no que lhe falei. Não ligue pro meu erro, sabes que ainda te quero. Me dei uma chance, já estou em desespero. Exagerei no mês e briguei com você. Quando acordei, parei pra pensar. Agora peço desculpa, sem você eu não vivo. Vivo 007. Segura nessa batida, segura, Elisson. Agora dá-lhe uma quebrada bem bacana. Que agora quem tiver solteiro vai se arrumar. Ou quem tiver com seu par vai dançar agarradinho assim, ó. Vai! E assim, ó! O Showman! O Showman! O Showman! Cheirinho, rapaz, invadindo geral Ceará. Ele gosta. Só no cheirinho, só no cheirinho. Vai, vai, vai. Minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. O Showman. Um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, as minhas paixões. Mais essa aí, né, Jovem? Valeu, meu brother! Muito obrigado pela receptividade, viu, mano? Tamo junto! Eu jamais ofereci a ninguém, mas louco e lindo romance. Para atender essas coisas maravilhosas de receber todo mundo com muito carinho. Você brincou com os meus sentimentos. Joga pro céu e dá lição! Você me perdeu. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou. Para Borghino! Esse CD ele vai furar. É. Pra Jéssica! Você dançar, príncipe negro. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou e de El. O som vão tocar, DJ Ellison. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão de quem é de eu. Sou e de El. tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. Meu parceiro Alex, o homem das conexões. Um show de som. Valeu, Alex, tamo junto, mano. Príncipe negro vai tocar. Só falta o Elô, né, rapaz? Esse cara quando dorme. Bom de cama. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Vai, Alisson. Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho com você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. DJ Edilson e Edilson vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. E de eu sou e vão tocar seu coração. Se desse amor, banda Amazonas. Vem cá, minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outra. E aquele sorriso. Lembro do seu sorriso. Volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. DJ Alisson. Perdi, sei que te perdi. Bora lá, prima, vai! Toma! Essa é pra você. E o Dedê! Então anda logo, só na caixa. Quando você falou que ia me deixar, fiquei triste a chorar. Sem ter direção para viver. Nunca imaginei que ia sofrer assim, sem você perto de mim. Ter que aceitar, tentar um novo amor, ser feliz por onde eu vou, curtir em algum lugar, poder te amar. Eu vou sair e com você ouvir o som do mini rubi, a comida produção com Ronaldo e o irmão, viajando. Calma, Dede. Você já faz parte da entidade, já, né? E aí, Anderson Melo, olha isso aí, ó! Você já pensou se fosse o DVD, papai? Normal, normal. Acontece. Muito obrigado, nossa grande amiga Jéssica, Jéssica Meireles, Jéssica Bronzes, arrebenta em Belém do Pará, sucesso! Quer ficar com aquela marquinha? Vai lá, Jéssica Bronze! It all took place so quick. DJ Elis, agora acelera mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, ó. DJ Elison. DJ Elison. DJ Elison. Eu. Elison. Elison. Tá voltando meu parceiro Batistão, pegar a menina aí, a primeira dama, e dar aquele baile. Oh, yeah, yeah, yeah. Duvido. Bora, Rubinho! Bora, meu advogado! Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Agora sim, Batista! Algo diferente eu senti. Você olhou pra mim, logo eu percebi que querias me tocar. Escute, meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? Diego Sanches está aqui com a gente, um dos oradores da nossa live Sunset 2020, aqui do nosso ladinho, não poderia deixar de vir nos prestigiar hoje aqui em Fortaleza. Valeu, Diego Sanches! Sucesso! E a gente já prepara a live 2021 também, vai ter? 22, né? 21 já rolou. Ficou tudo errado. DJ Alice, acelera, acelera, acelera, acelera. Vai. Travou tudo aí agora, né? DJ Alisson. Um abraço pro Robinho, do Leco Som, de Ponta de Pedras. Coisa maravilhosa. É do Marajó, né? Do Marajó. Pronto. Você preferiu me trair, sofrer, não vou. E aí? E quem sabe eu encontro um novo amor que me tire essa dor e me faça não lembrar o que rolou entre eu e você. Mas só penso nos momentos que eu passei junto a você. Já tentei. Advogado também, Rubinho, e a nossa amiga Ângela Parente, todo mundo juntinho, reunido hoje aqui na nossa resenha. Aquele abraço com carinho, Wellison! Fale. Delícias do Pará, toda a galera juntinho com a gente. Olha, calma, vai com calma, meu irmão. Quando te encontrei, aconteceu assim. Não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade. Não sabe como queria tanto te conhecer. Verdade. Com os super telões e a metralhadora, eu fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo o meu coração. E ali? DJ Ellison vai agitar. DJ Juninho. Eita, tem muita história aí, né? Parado, pode metralhar. Faz o S! E faz o S pra mim. Tudo aí, bota pra gravar, bota pra gravar. Bruno. Aí olha, nossa grande amiga Vânia e também o Leandro. Leandro Rex, o Malvaldão, meu irmão. Tá aí, ó, pra cima, bebê. DJ Ellison. Eu sei ser DJ. Então anda logo, som na caixa. Onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor, não faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. A cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor, não faz assim, tem pena de mim. Tá, meu bem. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Ser feliz e dizer a você do meu amor. Por quê? Por quê? Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui sofrendo e chorando por ti. A nossa história. Toda rapaziada aí, Delícias do Pará, muito obrigado, carinho de todos aí. Delícias do Pará, você é do Pará, tá com a gente. Sigo sem destino, sozinho já não sei pra onde ir. Dê ao menos um toque. Alô, garçom, dá um chega aqui com meu parceiro Gordinho, TH, toda a equipe aí, viu? Bora chegar, bora chegar! A distância só me faz sofrer. Eu sei que deve estar com ele agora. Só de imaginar meu peito chora. Eu não vou te ligar nem procurar saber. Fique à vontade pra mim. Viajando! Vou te conversar pedindo um som agora. Difícil acreditar que você foi embora. Eu fui ligar os mandos até perceber. O homem da noite lá na vida sem você. Pode até falar. Pode até falar que aconteceu, mas o seu olhar não me engana. Te conhece bem melhor que qualquer um. Demorou pra levantar da cama. Se arrumou depressa e nem me avisou. Disse um eu te amo que já ligou. Tu acredita? Me deixou perdido. Se despedir no silêncio que dizia tudo. Entra no cantavo de sol e o sino de Javã foi saindo do tom. Ao te ver, vacilei. E eu sei. Com a voz e coração, meu grande amor é você. Depois de dar uma festinha com anel, vindo das estrelas que rodei do céu, ajoelhar e dizer: meu grande amor é você. Você, você vai. tirando o sono. Tá confundindo o meu sentimento. Eu tô entrando nesse jogo. Tô pensando até largar meu casamento. Mas ninguém sabe o que fazer. Já pedi até conselhos pro Paulinho. Sabe o que dizer? Mas eu já decidi tudo pra ficar contigo. Que me traz tanta felicidade. Meu xodó, minha caridade. Os meus sonhos tão lindos de amor. Vou viver com você. Eu vou me declarar com a voz do coração. Olhar você nos olhos, segurando a sua mão. Ajoelhar e dizer: meu grande amor é você. Depois de dar uma caixinha boa, né? Vindo das estrelas que rodeiam o céu. Ajoelhar e dizer: meu grande amor é você. Você, eu sou de robô. Amor, será que vai ser sempre assim com você? Tentando aqui pra te oferecer. Vamos. Pelo menos deixa eu te querer. E essa aqui é a Alisson. Sua graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia no... Alô, Caio, chega junto aqui, mano, rapidinho. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. Esbarrei no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Tem a faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Tem a faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Graça e sua energia é a coisa mais linda, vibe surreal. Quando é que tá nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passinhos pra lá. Olha aí, meu empresário, Deus Neto, direto de Belém. Não tem Belém, então? Ah, sim. Ele e o Joãozinho, cadê o João, rapaz? Tá movimentando, tá movimentando. Desgraçado. Tá movimentando. Dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Tem a faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Nessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Tem a faixa rosa, rosa, tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Tá tudo bem, tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. Mas hoje também é aniversário do meu parceiro Caian Ribeiro. E dela, da nossa grande amiga Jéssica, que simplesmente hoje tem todos os convidados, todos os amigos, todos os parentes, todas as pessoas que hoje se fazem presente. E hoje é aniversário dela. Essa música aqui é especialmente pra você, Jéssica. Deixa eu ver se consigo tocar aqui ela. Vai, vai. Segura, segura, Caian. Tem que botar de qualquer jeito essa música, pelo amor de Deus. Volta. Bora fazer o seguinte, bora cantar os parabéns antes de tudo. Dá uma pausa aí, aí tu ajeita e a gente toca, vai lá. Nesta data querida. De novo. Nesta data. Vai, Alisson! Parabéns pra você. nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus abençoe essa nossa oração. Essa não valeu, a gente já não ensaiou. Bora fazer de novo. Parabéns. Vai. Pra você. Você também, Caian. Nesta data querida. E a gente tava fazendo onda, calma. Muitas felicidades. Todo mundo com a mãozinha pra cima, abençoando, pedindo bênçãos. Vai, vai, vai. Que Jesus abençoe essa você prometeu letras de canções, e quando elas não chegaram, me prometeu flores. Pra você, Jéssica. Você também prometeu me aquecer no frio, e com tantas desilusões só ficou o vazio. Estresse. Eu não estava preparada pra essa batalha, porque o amor fez um amor teatro, um texto de mentira. Me enganar foi um artista, e eu que fui protagonista. E vai quebrando corações, é especialista em ilusões. Eu tento ser uma mulher forte, tanto pedi, não me abandone. Acreditei em suas palavras, eu que estava equivocada. Nada. Uma vez é suficiente pra esta agonia. Se isso acontecer de novo, a culpa é toda minha. E mesmo que tenha passado por esse sofrimento, hoje estou muito mal, mas eu não me arrependo. Falsificador de beijos, um ilusionista. Eita, meu parceiro! Com Anderson Mello, ele não para! Me enganar foi um artista. Vai pra cima, mano! Pra que dar-me nu se tu não aguenta me ver solteiro? Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no paixão, meu! Vou vir agora na quarta, comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Chamei logo os amigos e chamou as amigas. Pega, pega, pega do celular. Olha stories. Aí foi só o stories, o stories. E com o paredão ligado e a serra pra digir. Foi só o stories, o stories. E quando tu viu a novinha, bateu saudade de mim. Ai, ai, ai, ai. Foi só o stories, o stories. E com o paredão ligado e a serra pra digir. Foi só o stories, o stories. E quando tu viu a sabia ver ligar pro Nadezinho. Bora, meu parceiro Ayrton Soares. Olha pra que terminou, se tu não aguenta me ver solteiro. Se sabe que eu, quando tô sozinho, caio no piseiro. Ô, mina, agora eu comecei na quinta, pra não dar tempo de sofrer. Eu chamei logo os amigos e chamou as amigas. Bastou um videozinho pra você se arrepender. Aí foi só o stories, o stories. O paredão ligado e a serra pra digir. tu viu a novinha bater saudade de mim. Vamos na hora do DJ. Andando, vamos no piseiro. Vai, DJ Alisson. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade, tava me procurando. Só o comandante que não tava cantando. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga o Xande dá atenção. Cadê o balso, hein? Manda logo a localização. E o... Imagine o Marcelo Moreno com o Xande. Pra ficar comigo, eu sou seu esquema preferido. Sou seu esquema preferido. Ela dispensa as baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou o seu esquema preferido. Sou o seu esquema preferido. Bora, Alves! Ô, oh, saudade do meu bus. Esse cearense. É. Tamo junto, mano! Novinha, faz é bom tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz maior tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, olha só, mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que o DJ pega? E pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana. Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama. Me esconde das suas amigas, só quer me amar no sigilo. Pra dormir comigo, comigo. Se ferrou, tu se apaixonou. Agora eu quero ver. Diz que eu sou seu passatempo. Passatempo é porra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. E diz que eu sou seu passatempo. Passatempo é porra. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. A gente brigou, eu mandei ela embora. foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com uma amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a sua também brigou e ela vai se vingar agora. Então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga, agora então joga. Esse é pop, meu irmão, de carteirinha. CDC! Relaxa. Não venha, não se vera. Pra cima, papai. Esse é o melô do balé, papai. Vai! E da sua boca não quero ouvir te amo. E da sua boca não quero ouvir te amo. Só vou te pegar de jeito com força, vou te socar. Socar. E é o papo que ela vem. Toma! Mago das encomendas

Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Quem é que não tem hora pra chegar em casa aí? Quem é que não tem hora pra chegar em casa hoje aí? Bota o bracinho pra cima. Quem é que vai acordar de ressaca daqui a pouquinho? Bota o braço pro céu e vamos sair no chão agora, papai. É festa no Pará, mas o Pará tem dessas coisas, Alisson. Brincando de emendar na emenda. Tem moça que quebra a jura na emenda e depois não pode emendar na emenda. Mas cantador de viola arruma rima na hora e não deixa a rima quebrar. Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro e o DJ Ali se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dar esmada, sorte da pela lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Me arraiou, rastro na areia. Minha sereia, São João é um amor. Me arraiou, rastro na areia. Minha sereia, São João é um amor. Tá, tá aí. DJ Ellison. Eu sei ser DJ. Mas tem que tocar tudo, chulé! Bora, doutor Igor! Bora, Batistão! Cadê o trenzinho da conveniência, Mendonça? Balão dourado, debruçado no canto, estrelado do céu. Eu vi o povo cantando embalado, povo na xinga de um carroceiro. Eu via a sanfona e a zabumba batendo tão forte, parecendo o coração. No tingue-lingue, no triângulo, a poeira que sai do chão, mais um licor pra embebedar o coração. Pois nesse passo, o som do arrasta pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Voei, voei, pra o meu amor encontrar. E quando beijei teu rosto, a lua veio nos admirar. É que era São João, e mais atento a mocidade. A chama da fogueira, novos sonhos vão rolar. O balé, olha o balé, olha o balé, morango. Riacho do navio, corre pro Pajeú. E o rio Pajeú vai despejar no São Francisco. O rio São Francisco vai bater no peito. Rapaz, cadê a Jéssica, hein? Ah, tá ali. Interona da Silva! Ela vai

morango. Daquele jeito, papai. É. DJ Ellison. Sinto o corpo todo arrepiar. É só ver você chegar nos lugares onde eu ando. Vai, Nenê! A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não sei de onde. Seu olhar me invade. És o lago azul do meu deserto. Toda vez que chego perto. E olha aí, WCL Story e a Beatriz Silva aí com a gente. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo. Menina, amo você. Procurar o que vi no seu olhar, esse olhar tão diferente. Diz que guarda o verdadeiro amor e me fez um sonhador. Como estou agora? Eu quero saber o seu nome, menina. O que você brinca com? É demais meu desejo, menina. Amo você. DJ Ellison. Vou falar do passado que me aconteceu. Quem tanto eu amei desaparecer, deixando a saudade e o clima. E o clima que ficou, levando a verdade do quê? Do nosso amor. Eu sinto, eu sinto, estou agora nesta solidão. Foi que te amei. Por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece, um dia algo se perder. Por isso não irei culpar você. Foi Deus que quis assim, todo começo tem fim. Sei falar, pois não sei qual será a sua reação. Pode machucar. Eu sei que sou tímido, encabulado. Não sei encarar a situação. Se você me olha, eu olho pro lado. Coitado do meu coração. Eu bem que... E o nosso casal de ratinhos, Dani e Patrick. Alô, Dani, alô, Patrick. É o casal de ratinho. Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo que... Isso vai dar problema, hein? Meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu arranjei? E já que eu não tenho coragem de falar, peço meu amor, venha me ouvir cantar. Só assim eu posso te dizer tudo que eu sinto por você. E se por acaso eu te interessar, me dê um sorriso e vamos dançar. E desde que eu te mande esta canção, já ouviu falar desta minha canção? Minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não tinha igual, batendo aquele papo informal. Tinha os olhos verdes, era uma tentação, chantando com meu coração. Um corpo de princesa, só anda sensual, fazendo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz, que lhe der amor muito mais. Pode ser então um outro cabeludo, ou mesmo ladrão de coração, um ator principal, ou mesmo papudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Na solidão. Essa aí, Dedê, era na época que era jogo de peteca, né? Quando eu te vi, amor, não consegui te esquecer. Agora estou com você, amor. Nessa época ele era virgem, meu irmão. Pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer. Não, não, não, não, bora esquentar, bora esquentar, bora esquentar, bebê. Que onda é assim, né, nenê? Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Desse tempo aqui, ó. Fim de semana, a farra vai começar. Em Castanhal, a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Ultra da som, show de iluminação. You can't bell. DJ Ellison. E sempre gostei, gostei de brincar, de me aventurar, nunca me amarrei. Eu te avisei, viu? Problema! Problema é seu, é ser apaixonado por mim, bem. Que eu te avisei, que eu sou assim desligada, nunca amei. Espero que encontresse alguém que possa te amar. Ao chamando Jururas, Muri. Tá contigo, papai. DJ Ellison, esse é foda pra tocar. Vou falar, ele é conhecido no Brasil e no Pará. Vamos nessa time que a galera quer dançar. Ele é quem faz as paredes tremecer. Agita a galera, vamos, Dinho, manda ver. arrepia, Dinho. Dinho, Dinho, agita, vamos lá. Dinho, Dinho, arrepia, Dinho. Dinho, Dinho, agita, vamos lá. Parece aqueles velhos guerreiros de batalha, de luta paraense. Sabe aquele que amanhecia na festa da cerveja. Enjoado que só vai te aborrecer. Você começa a pensar como pode se livrar. Tante o brega da moda que é o brega do vavá. Você conhece seu vavá? Eu não sei como é que é isso. A pessoa vem pro Ceará e começa a querer dormir cedo. Você conhece seu vavá? É doido, meu. Você conhece seu vavá? Bom, Batistão. Ele disse, Alice, calma, que eu ainda quero fazer amor ainda, meu. Tá ali pertinho, o povo é que pediu. Pô, se eu tivesse corpo aí, mano, eu virava 3 dias. Tá ali pertinho, o povo é que pediu. Do pop sons e belém. Com você, faz você balançar. Detona aí, Betinho, que a galera quer dançar. Dá-lhe, Betinho, o povo é que pediu. Do pop som de Belém para o Brasil. Ele mexe com você, faz você balançar. Detona aí, Betinho, que a galera quer dançar. Dá-lhe, Betinho, o povo é que pediu. Do pop som de Belém para o Brasil. Tecno! Vai mexendo. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão. Dá um pouco tesão que encontramos na cama. Nenhuma grama de medo de errar. Tão pouco consigo disfarçar o amor que sinto por você. Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. E o quê? Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. É, papai. Você é o meu pai. boco, bocotó, bocotó, bocotó, boco, boco, bocotó. Faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado, faz o caquiado, faz, faz, faz, faz. Explode o bagulho. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora na moral. Você quis ir embora, agora implora na moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Joga a mão pra cima. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Você me perdeu. Sal, sal, sal, sal, sal. Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe sal! Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Ah, vai, fogo! Então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque, então, fogo no parque. Pegando todo, pegando todo. Lá vai fogo, fogo, fogo. Eu sempre me agarro. Eu sempre me agarro. Lá vai fogo. Bota pra cima, bota pra cima! Sal, põe o mãozinho pra cima e grita! Sal, sal, sal, sal, sal, sal, acende! Fazendo fofoca onde o Elson vai tocar. Onde é? Fazendo fofoca onde o Elson vai tocar. Tão, tão, tão, tão, tão, tão. Fazendo fofoca onde o Elson vai tocar. Fazendo fofoca onde o Elson vai tocar. Onde ele toca, a fofoca acontece, papai. O monte das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um som com poder. Deixa no batidão, batidão, batidão, batidão, vai! Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. E amei quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até recordar que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que eu não posso me apaixonar. E não é que o Pai Sandu ganhou, papai. Finalmente em casa. O Dedê tá feliz, todo mundo feliz. Vai, vai, vai, vai, vai. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Eu tava chateada assim, mas quer saber? Tô nem aí, tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. Tô solteira, me separei, porra. Tô solteira agora, tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do pai, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar. sentadinha assim. Basta deixar, basta bebê, basta bebê. Alô, Mel! Tô com saudade daquela sentadinha. Basta bebê, basta bebê. Se não for você, não vai ser ninguém. Você, pega, pega. O meu coração querer. Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço é só você que tem. Seu beijo é só você que tem. Posso beber, posso beber. Anjinho, nada, Anjinho. Eu tô com saudade daquela sentadinha assim. Posso beber, é doido, posso beber, posso beber, posso beber. Eu tô com saudade daquela sentadinha. Posso beber, basta beber, se não for você, não vai ser ninguém. DJ Mel, DJ Luiz, DJ Guido. Essa é a DJ Mel, DJ Guido. Entendi, 3 da manhã me chamando. Sei, fala aí, só não precisa falar, eu te amo. DJ Yud é o brabo, pô. Essa é pra você, parceirão! TH! Viaja aí, mano! Bruno Marrone e Diego Vitor Hugo. As duas Jéssicas. Se uma já fica legal, duas fica muito melhor! Suas palavras. Nojinho, nojinho. Eu tô querendo uma conversa civil. Do Josivan. Sei que tá esperando. Pronto. Uma crítica. Tem código. Mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vídeo. Não fala, vou te ensinar mais essa. Não fala, Angie. O código é Josivan, pode e passa tudo. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Agora é com vocês, Bruno e Marrone. Foguinho e o gordo dos irmãos, filhos da Jéssica. Meu parceiro! Mais um comecinho de noite. Alô, Cebolinha. Vem agora. Essa nova rotina. E já falei pro coração, mexe com isso, não esquece essa menina. Vou seguir a vida, dá mais uma volta. E no primeiro canto em que eu encosto, em um barzinho aleatório, olha quem eu topo, da mão caiu o copo. E aí? Luciano, direto de Fortaleza, aquele abração, ano do sindicato. Desfazei, fingi que tanto faz. Chorei, mas não olhei pra trás. Que é isso, bicho? E eu, Alisson. Tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro. Beijando a sua boca pra te deixar.

Alô, Dedê, você com a gente, valeu, garoto. Matou o balsa, mano. Bora, Caian! Eu tenho medo de rir. Caian Ribeiro tá me dando berço hoje. Parabéns pra você, viu, garoto? Meu parceiro Carlinho, diretamente lá de Belém do Pará com a gente por aqui. Valeu, viu, garoto? E aí, Marcinha, como é que é? Até o fim, no Barão Vermelho, eu vou te encontrar. Como é que é? Você está lá, vou me apaixonar. Eu sou o Barão Vermelho e você é também. Bora! E conquistou para mais uma aí, ó. Pra você lembrar o marcante aqui. DJ Anderson Melo, Gaia Ribeiro e o showman DJ Wesley, meu parceiro DJ Edson. Falando em Wesley aqui, que tá me ligando direto, mano. Ué, doido, é? Ele queria estar aqui, ele. Bora, showman, bora, showman. DJ Edson. Listen to this fact. Sente dentro do coração a paixão. Pegou de jeito no fundo e foi mais. Fez sacudir o meu mundo. Te encontrei, nunca pensou e me apaixonei. Foi como um sonho, com você dancei. Meu verdadeiro amor. Tá pensou, o sol do futuro, invadindo corações. Tá pensou. Só tu mesmo, mano. Bora, Marcinha, você, valeu! Las vivía a tu lado. Vilas Marcantes com o DJ Anderson Melo. E você vai lembrando. E o Anderson Melo vai tocando pra vocês assim, ó. Ô, Anjinho! Quanto tempo, né, Anjinho? O amor que um dia eu sonhei, encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Como é que é? Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Viu, Alice? Eu sempre relembro. E aí? Os dias felizes. E as marcantes pra você? Que passamos juntos e marcou meu viver. Você, essa aqui, garoto, essa aqui você conhece, essa aqui, ó. Um, dois, três, vai! É uma atrás da outra, com o Anderson Melo. A gente vai lembrando os melhores de marcantes. Vai chorar aí, Dedê. Me abrace forte. Não diga que eu fim, de joelhos peço fique. Tento parar o tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. Agora você, Anderson Melo. Vamos viajando, bebê. Até de manhã. Onde vou, te vejo em todo lugar. E quem não for de manhã, quem for podre que se quebre. Em frente ao mar eu sinto o vento a me tocar. Grito teu nome, você não pode me escutar. Toda noite que juraste teu amor e disseste nunca vou te deixar. Me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu preciso de você. Pega essa aí, meu parceiro gordinho. É pra ti, pra ti, pra ti. Vai! Ele quer só dessa época aí. Bora ver se tu te segura. Estou te esperando e você não vem. Já é madrugada e eu sozinho sem ninguém. Deixei recado na caixa postal, saí pelas ruas a te procurar. Te encontro nas coisas que você deixou. Encontro na cama o seu perfume que ficou. Talvez eu errei em te amar demais. Preciso saber se você vai voltar. Será que é melhor a gente dar um tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Bora, Zumelo! Preciso ouvir a sua decisão. Precisa acalmar meu coração. Que bate muito forte por você. E aí, Selma! Toma-te! Viajando, viajando, viajando! Mais outra, bebê! Essa aí, Dede! Assim, ó! Não sei o que acontece com meu sentimento. Toma! Mas você não sai do meu pensamento. Eu já fiz de tudo pra te esquecer, mas tudo que eu olho faz lembrar você. Selma, como eu te amo até que eu não queria. Mas o que eu vou fazer se não tem solução? E aí? Consegue esquecer de mim. Também sofro longe de você. Nossa história de amor até parece novela. E aí, Alexi? Aquele abraço pra você, Alexi. O homem da conexão, meu irmão.